Sebastião para táxi. Decolar 243, controle 1208. 1208, voo no 604. Voo 92187, contact no Recife Center, frequency 133.95. 133.95, voo 9287. Então, 3398, torre 1-1895, seu robô. 1895. Controle Salvador, gol 1604, passa 2300 pés, saída Momo, sobe 370. Boa noite, contato radar, gol 1604, suba para o 370. Sobe para 370, gol 1604. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju, decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 55 no 1, coteja. With you again. Salvador, approach control trip 5515, pass code, good evening. Go 9287, go ahead. Hey, yeah, could you say again the frequency to Recife Center, please? Recife Center, frequency 133.95, backup 133.25. Okay, we were unable on 133.95, okay? So we're gonna try on 133.25. Have a nice day. Thank you. Trip 5515, radio contact, that's in condi position, maintain flight level 140, fly handy bonfim, report flight set. We report for the sand that bonfim are straight, 5515. Agora, não perde. Tem pessoas a bordo? Confirme, 157. Sente, altímetro no 0 no 0, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, bom voo. Baixado e travado? Estimativo, passou marcador externo, baixado e travado. 3698. Pesado pouso pista no 0, vento 060 graus no 0 nós. Livre pouso na 10, 3698. 3398, Luz Solo 249, libere pista pela direita, Timo Solo, 121 decimal 9. Solo 219 saindo à direita, 339. Controle Salvador, muito boa noite, Tan 3078, informação é 3. Como é o Tan 3178? Afirmativo. Boa noite, Tan 3178, Pro de Mari para a chegada Mari. Identifique, desça para o nível 060. Identificado 060, por Admari, para a chegada à pista 10-3178. Alfa, reportante da Juliette. Táxi via Alfa, reportar antes da Juliette, na 3-3-9. Boa noite, Xané 6224, identifique, chegada à MAN, desça para 3.000 pés, o ajuste no 090. Grau 099. 04, chame agora Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 12545, 12685, 1604. Alfa da Juliette. Táxi via Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, né? Autorizado toque, Oxené 6224. Velocidade critério número 1. Approach controller, trip 5515, request descent. Roger, trip 5515, descent to 4000 feet, 281010. Descent to 4000, whenever possible, sir. Payload. Maintain bump arrival, number 3 for approach, trip 5515. Okay, roger, maintain 5515, thank you. Motorista mandou, Xander 63, você? Boa noite, Xané 6303, contato radar, sua para o nível 360. 360, 63. Xané 6224, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés e informe no localizador. 2.000 pés e tomar no localizador, Xané 6224. Então 3178 está autorizado em TAP, está presente, descendo para 3.000 pés. Ajuste no 090. TAP 3.000 pés, 0.0, 3.178. approach Creta 5515 request. Go ahead, sir. Deviation to the left about 10 to 15 degrees to avoid weather for 15 miles. Roger, 3P5515, clear deviation. 5515. Estabilizado o localizador. Vou chamar a 6224. 6224, complete a aproximação e chame a torre 11895, tempo pouso. 1895, obrigado, boa noite. Vou chamar a 6224. 3178, está autorizado o final do ILS X-Ray, deixa para 2000 pés, informe o localizador. 2000 pés, reporta lá o localizador. 3178, autorizado ILS X-Ray. 4. Estabilizado o localizador da 110. 224, que negando 010, constante aproximação, reposta no externo, baixado e travado. Vamos lá no externo, baixado e travado, 6224. Alô, chamando a 313. Sim, se evitar a formação entre o medo e o brinde, a turista está presente no abrigo. Aguarde coronação com Recife, 6313. Autorizado o bridge Ocean 6303. Boa, bridge Ocean 6303. 1074, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5512, coteja. Como 074, confirme se a transição está muito baixa, verifique o equipamento. Continua a transmissão muito baixa no 074. Para Guarulhos, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, embora. Boa noite, Rio 5972. Identifique chegada Bonfim. Vista para 4 mil pés, o ajuste 9010. Positivo Bonfim, 9010, 4 mil pés, Rio 5972. Jorginho. Oceané 6313, chama agora Recife, frequência 133995 e alterna 13325. Ok, Recife, Oceané 6313, boa noite. Boa noite. localizador da 1-0-3, X-ray, 3-1-7-3. 3-1-7-8, completa final, chame a torre 1895, tem um bom pouso. 1895, obrigado, uma boa noite. Salve Salvador, muito boa noite, TAN 38, confirmado, TAN 3178, 2 milhas do Índia Serra. 3178, QNH 1000, fazendo aproximação, checklist de pouso, aguarde pista livre. Suportar na trem de pouso, 3271, 3178. Solo TAN 3305, boa noite. Boa noite, 3305, cópia Recife. Copia. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 55 no 4, coteja. Solo, chama 6224. 6224, táxi via Alfa, repartente da Juliette. 330, P58, Puca, Aracaju. 5514-208. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Demora, obrigado. Alfa, Tudo Leste, mais 224. 1-7-8. Before us, is this traffic 9 o'clock from us? Yes, so passing India Serra now. Okay, may we follow this traffic as number 2? You are number 1 now, 35515. Clear the zone and position, report on localize across. Welcome, 5515. Rio 5972, está reautorizado via para 2000, número 2 na aproximação. O ajuste permanece 10-10, informe estabilizado na final do procedimento. Portão 1. Juliette, portão 1, 6224. Esses 178 no solo 05, libere pista pela direita, chame solo 20.9. 219, obrigado, boa noite. TP 5515, complete final. Alerta, approach, contact 718.95. Have a nice day. Welcome, nice night, sir. Thank you a lot. Salvador Tower, good evening, trip 5515, established. Vitae 515, cliente 100, confirm, land gear down and locked. Yes sir, gear down and locked. Trip 5515, gear land runway 10, wind 050 degrees, 10 knots. Fire 515, we are clear to land. Tower, could you confirm the wind for trap 515? 060 degrees, 10 knots. Alright, thank you. Rio 5972, está autorizado a aproximação ILS. 5972, autorizado, seguinte 53. Próximo ILS, está 3172. Mantém posição antes da Juliette. Trupe 5216, constante a bordo, 2 horas e 30, autonomia alternada restrita. 2770 a bordo, 2 horas e 30, altímetro no 0 no 0, táxi via Índia Alfa, show ponte espera a torre 1895, bom voo. Índia Alfa, 1895, muito obrigado, até a volta. 1895. Da 31178, boa noite. Observe o ATR da Trip livrando o pátio. Assim que ele liberar a Juliette, ingresse via Juliette para o portão 10. Kites vai Echo 55 no 5, seu solo foi ao 09. Ao liberar a jeito, chame solo em 1219, senhor. Welcome. Now 3515. Good evening, 5515. Taxi approved via Alpha and Kilo to position 5 of the apron 3. Alpha Kilo, apron 3, 5515. Boa noite, Rio 5972, na final baixar travado. Rio 5972, tráfego avistado, ajuste no 010. Tem pouso autorizado, senhor. Pista no 0, vento de 050 graus com 099, Rio 5972. localizar 5972, sim, obrigado. Zona 6, Sport Espera 10, pronto, boa noite. Boa noite, 5-2, zona 6, mantemos por espera. Espera visual coronavírus.